Vic, Vic. Não sou no movimento, no imenso estouro. Arrebento, o sangue autêntico, no dom verdadeiro. Romper limites, no seio e berço mineiro. Criado pra vencer, não conheço a derrota. Sei em quem confio, sei quem está em minha volta. Não entro pra perder, nem empatar. Vencer é o que importa, vou sempre pra ganhar. Mexeu com nós é roça, BMH quebrada nossa. Atos 13, agressor da perda, adepto da vitória. Atrás do galardão da coroa de glória. Sabe viver a vida sem influência de crime, sem influência de droga. Deus é mais, Deus é misericórdia. Palavra viva, antídoto pra ferida. Frequência da sonora, chave que liberta mente, sopro que produz a vida. Geração de avivamento, geração de evangelista. Atalaia, ha! Da periferia, seja a resposta de Deus. Pergunta para a sociedade, seja ativista. Mostre o caminho, a verdade e a vida. No túnel escuro, mostro a luz que te ilumina. Atos 13 federais de Cristo, uma aliança firmada pela mudança de vida. Jesus, fica as pampas, a saída. Vic, Vic. As pampas, pampas. Vic, Vic. As pampas, pampas. Vic, Vic. Pra mandar a minha presa. Peço licença pros meus manos e pra minha galera. Não pega nada, tá tudo bem. Da periferia eu vim também. Sem oportunidade para trampar. Me vejo assim, mas nunca vou desanimar. Dos meus sonhos sempre vou correndo atrás. Seguindo a Jesus, por quê? Porque ele é mais. Caminhando com Deus, sempre na confiança. Por isso meu mano, nunca perca a esperança. Lutar e nunca desanimar. Olhando para o alvo que o dia a gente chega lá. Levante sua cabeça e tenha fé. Você é mais que vencedor, irmão, fique de pé. Não olhe para trás, nova criatura você pode ser. Deus te deu livre-arbítrio pra você escolher. Em fazer o bem ou em fazer o mal. Mas tudo que você planta você colhe lá no final. Então pique as pampas e não cai no mundo de ilusão. Pois só Jesus Cristo pode dar a verdadeira salvação. Vic, Vic. As pampas, pampas. Vic, Vic. As pampas, pampas. Vic, Vic. As pampas, pampas. Vic, Vic. As pampas, pampas. Ficar as pampas não é viver na fama ou brigar por um osso com os porcos na lama. Ficar as pampas não é viver com grana ou ser fragado com uma bucha de maconha. Ficar as pampas é estar ao lado do pai, lutar por justiça, lutar por paz. Se tem o drama, chega mais. Ficar as pampas é ser capaz de trocar o errado pelo certo, de viver na favela atrás do muro de concreto. Sempre esperto, sempre atento. Aquele moleque tem maior talento para o crime. Se for um ladrão, faculdade, assalto no busão. Mestrado, boa disposição. Vários armamentos entre o teu solamento. Tempo nublado, o dia cinzento. Fica as pampas, eu vou. Por onde for, por onde eu vou. Pega a palavra do Senhor. Se liga, meu irmão, no que aconteceu. O céu se abriu, a terra tremeu. Perceberam, crucificaram o Filho de Deus. E quem ficou as pampas? Foi o ladrão da direita. Vic, Vic.